soy el guardián, ¿qué para decorar? Aí, Bravo. Localizadora, 4462. Positivo, 4462, está agora 9 milhas para passagem sobre o marcador, ainda como número 3 para pouso, tem duas aeronaves voando à sua frente, está autorizada a aproximação ILS, vamos reduzir, checar o trem e aguardar a transferência. Voo no 396, vetoração, esquerda, proa 030, em descida para 2000, tem como limite o curso do localizador. À sua esquerda, afastado 4.9 milhas, com equipamento Shimango, da Polícia Militar do Estado da Bahia, a 1.500 pés em voo visual. Informação para o Gol 396. Centro 396, Pro 030, 2000, feito tráfego. O Gol 1649 vai chamar Recife 1251. 251 agora, obrigado. Salvador, boa tarde, Gol 1807. Boa noite, 07, boa tarde, complete a aproximação, guarde informação de pista livre, número 1 para pouso. Vento no 30 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 2. Mendoza aguardando pista livre, gol 1807. Em descida para 2000. 070, descida para 2000, localizador gol 1396. Azul 4462, agora a 4.8 milhas para o externo em aproximação. Vamos checar o trem, chame torre, 1186. 1186. 1806, 1504. Gol 1807, vento 120 graus 089, ajuste 1012, pista livre autorizado, pouso. Ele pouso, pista 10, gol 1807. Já leva para Sagaz. Controle 1198 e aciona 5473. Aguarde informação de pista livre. Vento 120 graus 089, ajuste no 012. Aguardando. Trip 5241, decola 530. Passagem do tráfego na curtíssima final ali, mantém preparando. Trip 5421. 190, está sob vetoração, curva esquerda, foi na proa 050, desça para 3 mil pés. Você vai voar 7 milhas na proa para retornar com curva direita. Esquerda, 050, 7 milhas, após retorna à direita, o Alfa Tango Tango descendo para 3 mil. Positivo. Trip 5491, say your speed. 240. Hey, roger. Reduce it to 180. Reduce to 180. 1807, solo 31 a livrar direito no 21 no decimal 9. No 396 está agora 6 milhas e meia para o marcador externo em aproximação, vamos reduzir, checar o trem, torre 1186. 186, tá bom? É. Muito boa tarde, no 396. No 396, uma boa tarde, reporte passando o marcador externo. Reportará de cara com o 3 ao pouso 120 graus, 08 nós. Livre pouso, 4462. Em que frequência livre? 41 decola os 32, controle 119 decimal 8. 119 decimal 8, 35241. Alfa Tango Tango, curva direita, proa 170, 170, está limitado pelo localizador. Direita, 170, limitado pelo lock, descendo para 3000, Tango Tango. Positivo. Controle Salvador, muito boa tarde, 35241. 5241, controle, contato radar. Sente. Número 1 para pouso, informaria pista livre, 1396. Sente, aguardando. Azul 4462, no solo aos 34, livrar direito, 121 no desse comando. Direito 1219, 462. Piano 314, livre ali. Pesado, repórter estabilizado, 6314. Estamos, estamos, desça para 2000. 2000, pega o tempo. Salvador, de boa, azul 4462. Alfa Tango Tango esquerda, proa 140 para o localizador, chama estabilizado. Esquerda 140, repoderar Tango Tango. Salvador, azul 4462, Luiz Alves. Decimal 10, ok? 1210. Caso não consiga, é Tony. 2110, ok. Dia, chegada bomb para 2000, está passando 13.700. Web 729. Alfa Tango Tango, redução para aproximação e cheque pré-pouso. Reduzindo, Tango Tango. GP5 491, clear to 2000 feet and clear to the INS approach to. 2000 feet, clear INS approach, GP5 491. Torre, 6314. 314, torre, 1186. 1186. Salvador, Guardião 03, passando o país. Cientista autorizado, ingresso no corredor Interlagos do Guardião. Encontrar na rotatória, igual com o campo 0. Alfa Tango Tango, em redução, torre, 1186. 1186, obrigado, amigo, boa tarde. Boa. Coro 396, solo aos 37, livrar direito no 21.9. Livrando em 219, mano 390. É, desculpa, 12110, ok? 12110. 2110. Oi, boa tarde do papapapá, o Tango Tango. Alto Tango Tango, boa tarde, intenção de pousão no 7. 1-0, irmão. 1-0, complete aproximação, informarei pista livre, vento no 40 graus, 089, ajuste 1012. Alto Tango Tango. Positivo, Tango Tango. Xener 63 no 4, pista livre autorizado, pouso, vento no 50 graus, 089, 1012. Depois, vai ter um passo. Guardião 03, já avisou a Concapo. Chama Torre, 1862, Guardião 03. 7186, grato. Salvador, Guardião 03. Guardião 03, reporte ao final de 2 milhas, cabeceiro no 7, vento no 50 graus 089, ajuste no 02, Guardião 03. Passarada final, curta o Guardião 03. Xener 6314, no solo aos 39, ao livrar direita, chame solo 121 no decimal 10. 10. Tango Tango, pista livre autorizada, pouso, vento no 50 graus, 089. Cuidado, pois não, meu velho, tem que estar. Autorizado acionamento, reporte para o táxi, o meu Papa Tango. Paulo Salvador, Xené, 6314. Continua a frequência do solo, por favor. 21 decimal 10. Tango, Tango, solo aos 4-1, ao livrar direita, chamo solo 121, decimal 10. Stella Calais, the risk on 865491. Complete the last final approach and can't check now tower at 118.6. Good afternoon. 118.6 today. Salvador, Ocean Air 6321. Iniciando 360 pela esquerda. Vai reportar, reinterceptando a final da nossa equipe. 03. Afirma. Salvador Tower, good afternoon. 335491. Good afternoon, 35491, track the side clear to land on the way 10, wind 140 degrees, 8 knots. Our team is 1-0-2. Clear to land, 5491. Meu Papatango autorizado, táxi, reporte para ingresso na pista no 7, o meu Papatango. Guardião 03, complete aproximação para cabeceiro no 7, formarei eixo da pista livre. Tráfico agora TR da tripa, aproximadamente 3 milhas para cabeceiro. Guardião está visual com o tripa, vai reinterceptar e aguardar a pista livre. 03. direção o ITAP mesmo para o Guardião 03, eixo dando 7 contra livre, tem autorizado pouso, vento no 40 graus, 089, ajuste 1012, Guardião 03. 1012, repassará no solo controlado, 03. Trip 5491 solo aos 45, livrar direito, chama solo 121 no decimal 1. 129 decimal 9, trip 121 decimal 9, trip 5491. 5491, ground is 121 decimal 1. 1211. That's right. Sistema 05722. Webjet 5729 ciente, duas linhas externas, torre 118, decimal, linha Rússia, boa tarde. 26, boa tarde, gato. Torre Salvador, Webjet 579, boa tarde, avistando o final da pistão, nós vemos. Boa tarde, Webjet 5729, complete aproximação, aguarde eixo da pista livre. Temos um tráfego agora na curtíssima final, pista no 7. Vento no 30 graus, 089, ajuste 10 no 2. 12, aguardando pista livre, 5729. Meu papatango pronto para ingresso? Pronto para ingresso. Guardião 03 no solo controlado aos 47, autorizado backtrack report pista livre. Fique atento e aguardando ingresso da aeronave Papa 28 Alpha que vai ingressar na cabeceira no 7. Jet 5729, pista livre autorizado, pouso, vento no 40 graus, 089, 1012. Autorizado, pouso na pista 10, 1012, 5729. Ingresso, reporte alinhado pronto para decolagem, observando a aeronave Shimango da força da PM, da Polícia Militar, que vai ingressar aí no pátio 4. Já estacionado em frequência, uma boa tarde, Guardião 03. tarde, Oxen 6327, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Jet 5729, solo aos 49, librar direito no 21 no decimal 9. Obrigado. Corrigindo, é 121 decimal 10, ok? 121 decimal 1. 121 10. Prossiga. Pesado táxi, é ponte para ingresso, pistão 7. Chanel 6327, pista livre autorizada a decolar, vento no 40 graus 089, 6327. Livre decolagem. Romeu Papatanga, autorizado a decolar, pista 17, vento no 40 graus 089, Romeu Papatanga. Boa, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Afirmativo, ali mantém. Patrulha Salvador, passageiro 231, agente da Papá. 9 decimal 8, boa volta. 19 e 8, boa tarde. Chegada na área, 2-2-3. Papatango decolado ao 5-1, autorizado da presente curva à esquerda. Reporte livrando o eixo da pista 1-0. Papatango autorizado cruzar o campo. Meu Papatanga, ciente que cruzou o eixo no zero, pro agora do corredor forte, aguarde transferência para o controle. Meu Papatanga, pronto com o corredor forte, aguardando transferência. Agora. O Chiné 6321, autorizado a decolagem de pista 1-0, vento no 40 graus, 08 nós. Cruzado a decolagem de pista 1-0, 6321. Afternoon, Brazilian Fox 2012, clear lineup, Inuit Renew 10. Afternoon, Brazilian Fox 2012, clear lineup, Inuit Renew 10. Inuit Renew 10. Oxenair 6321, decola ao 53, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, 6321, grato. O meu Papatango, chame agora o controle 119, decimal 8. O meu Papatango, controle 119, decimal 8. 621, contato radar de vigilância, formando a direita, direto do elétrico. Cobrando direita, direto de lá. Termo, direto Alefa, 321. Direto Alefa, direto 321. Olha, o Papa Tango, Romeu Patango, decolado Down 7 na sua escuta. Sente Romeu Patango, corredor forte na escuta do controle, Romeu Papa Tango. Patango, corredor forte, 1 mil pés, Romeu Patango. A frequência solo é 121.10, ok? 121.0. Alfa Vitor Juliette, aguarde para iniciar a decolagem. Volte meu comando na sede. Compra 3 mil, confirma como recebe no 75. Juliette Tango Zulu, operação sequenciamento, esquerda PROA 045, Juliette Tango Zulu. Esquerda 045, está mantendo 050. Gente, mantenha. Permanece código 4146 recebido. Tem atenção, vamos reportar a manutenção. Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Juliette Vitor Fonte, passa nível 200, autorizado a nível 150, PROA de Valença. Gente, desça para 070. Juliette Vitor Foxtrot, acende identificação, vigilante. Certificou, desce para o 070, Juliette Vitor Fox. Paulo Salvador, boa tarde, azul 4118, paciente da Papá. Contact now, control 119.8. 119.8, have a nice day. Have a nice day. Salvador, boa tarde, azul 4118. Salvador, despacho, direção, Brasilian Air Force 2012. Ok, Brazilian Air Force 2012, radio contact with dispatch. Valley Maintain Level 260, direct to Alefa after 2015. 260, direct Alefa, Brazilian Force 2012. Alto claro, Alto Vitor Juliette, autorizado de ensinamento é ponte para o táxi. After 2000 feet, we're going to pass 202, I will turn left, turn right, we're going to pass 202. Juliette Vitor Fox, reautorizado para 090. 090, Vitor Pai. Xenem 621, restrito 080. Auxílio 6321, já está cruzando 080. Ok, recebo 7200, confirme. Agora estou 700, alta restrito 080. Positivo. Amatidão, atingir Mateus 080. Mike F. Delta mantém escuta. 321, atingiu 080. Afirmativo, atingiu 080, 321. Aí eu sou bom.